Normalmente músicas escritas por alguma banda, algum artista e tocadas por outras. Então hoje é um programa especial só de covers. A gente está começando o programa de hoje às 8 horas em ponto. Já estamos ao vivo também no Facebook. A gente vai fazendo a live aqui do programa no Facebook e vai transmitindo pela rádio também. O ideal é vocês ouvirem pela rádio, que o som é muito melhor, certo? E acompanhem pelo Facebook para a gente interagir, conversar aí. Vocês mandam suas mensagens, seus pedidos de música e a gente tenta atender vocês aí da melhor maneira. Legal? Então a gente vai começar com uma música escrita por Norman Whitfield e Barrett Strong. Barrett Strong para a Motown Records em 66. A primeira gravação a ser lançada foi produzida por Whitfield para a banda chamada Gladys Knight and the Pips. Ela foi lançada em 67 como single e alcançou o número 2 na Billboard. The Miracles também gravou e lançou em 68 no seu álbum Special Occasion. Marvin Gaye também lançou em 68 no álbum In the Groove. Muitos outros artistas Motown também a gravaram. Mas a nossa versão de hoje vem com uma banda formada em 67 na Califórnia. No álbum de 70 chamado Cosmos Factory, essa música tem 11 minutos de duração e a gente colocou uma versão mais curta para a gente ter mais espaço para outras músicas, legal? Então a gente vai curtir agora então, para começar o programa de hoje, Creedence Clearwater Revival com I Heard Through the Grapevine. Some other guy that you knew before. You knew all those guys, you know it. Aí tivemos o grande Creedence Clearwater Revival com I Heard It Through the Grapevine. Música que foi escrita então por Norman Whitfield e Barry Strong para Motown Records em 66. Legal. Agora a gente vai ouvir uma música que foi escrita e gravada por Bob Dylan em 67, durante a sua recuperação de um acidente de moto. O Bob ficou 18 meses em casa. Ele compôs muita coisa e a maioria foi para o álbum John Wesley Harding. Ela foi gravada por muitos artistas, como Dave Matthews, U2, Neil Young, Bryan Ferry, Pearl Jam, mas a nossa versão de hoje vem do mestre da guitarra, que gravou para o álbum Electric Ladyland de 68. Essa versão foi lançada apenas 6 meses depois da original e foi ranqueada número 47 na lista das 500 maiores músicas de todos os tempos da revista Rolling Stone. A gente vai ouvir então The Jimi Hendrix Experience com All Along the Watchtower. Must be some kind of way out of here, said a joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessman there, drink my wine, plowman dig my earth. None will level on the mine, nobody of it is worth. Aí tivemos The Jimi Hendrix Experience com All Along the Watchtower, do Bob Dylan, música de 67 aqui na Neo Rock Zone. Hoje a gente está no programa especial só de covers. Vamos ver quem está aqui na live nesse momento. A gente tem o Adalberto, a gente tem o Marcão, Marcão lá direto de Mogi das Cruzes, valeu meu brother. E temos o Birigui também lá direto da Austrália, que está sempre com a gente. Valeu, muito obrigado aí pelo pessoal que está ouvindo. E vamos continuar o programa. Agora a gente vai com uma música lançada como single em 1974, do álbum Sabbath Bloody Sabbath, de 73, do Black Sabbath. Ela foi composta por Geezer Butler, Tony Iommi, Ozzy e Bill Ward, e ajudou a banda com a divulgação do seu quinto álbum de estúdio. Na versão original, Rick Wakeman, tecladista do Yes, tocou sob o pseudônimo de Spock Wall. E a nossa versão foi gravada por um dos Big Four do Thrash Metal em 98, no álbum Garage Inc., somente de covers. A gente vai ouvir então agora na terceira música de hoje, Metallica com Sabra Cadabra. Neo Rock Zone, your online radio station. Aí tivemos Metallica com Sabra Cadabra, grande som do Black Sabbath. No som do Metallica ficou um som muito mais pesado, assim, né? O som do Black Sabbath, óbvio, é mais antigo. E essa versão ficou muito boa. Uma das melhores do álbum Garage Incorporated, junto com Turn the Page do Bob Seger. Então, um grande som, legal. Eu queria convidar vocês, então, para acessar o site chamado www.archive.org, que é onde a gente guarda os nossos programas. Então, se você não teve oportunidade de ouvir ou estava fora, você pode entrar lá no site, você pode ouvir lá no site os programas. A gente tem quase todos, tem uns 3 ou 4 que não estão lá, mas hoje é o programa de número 40. A gente deve ter aí uns 35, 36 programas gravados, mais os pilotos que a gente fez antes de começar as transmissões ao vivo para testar como é que a gente ia funcionar. Então você entra lá e procura por Neo Rock Zone, o nome da rádio, você vai ver todos os programas lá que estão disponíveis para ouvir. Pode ouvir, esse aqui a gente está gravando, logo depois que termina o programa, a gente coloca lá no site e aí você pode ouvir caso não pôde. Legal? Então estamos aqui também na live, estamos com a Austrália, com o Birigui, estamos com a Juliana, estamos com a Sheila Melli, que acabou de chegar, muito obrigado por ouvir, Adalberto, Marcão, é isso aí, todo mundo curtindo rock and roll. E a gente vai curtir agora mais covers aqui na Neo Rock Zone. São 8 horas e 19 minutos. E a gente vai curtir agora uma música que foi escrita por Sonny Curtis em 58 e lançada em 1959, quando ele entrou na banda The Crickets. The Bobby Fuller Four também gravou essa música em 66, mas a nossa versão vem de uma banda inglesa formada em 76. Em 78 eles estavam gravando seu segundo álbum e foram para São Francisco gravar alguns overdubs no The Automat Studio. O dono da gravadora deixava sua coleção de jukebox clássicas pelo estúdio, em várias salas do estúdio. E aí Joe Strummer e Mick Jones ouviram a versão de Bobby Fuller e quando voltaram para a Inglaterra eles já estavam tocando a música. Ela foi lançada no EP The Cost of Living de 1979. A gente vai ouvir então The Clash com I Fought the Law. The Clash com I Fought the Law, música antiga, bem antiga, de 58, E aí a gente escutando aqui na Neo Rock Zone com a banda The Clash, que gravou essa música em 1978. Legal. Agora a gente vai curtir uma música escrita pelo The Commodores em 77 para o selo Motown e lançada no seu quinto álbum de estúdio. Essa música alcançou o número 1 na parada Rhythm and Blues da Billboard. Lionel Rich escreveu a música com a intenção de ser outro hit da banda, já que o single anterior, Just to be Close to You, ficou 2 semanas no número 1 da mesma parada da Billboard. A nossa versão de hoje vem de uma banda californiana formada em 79. Ela foi gravada durante as sessões de estúdio para o quarto álbum da banda, chamado Angel Dust. O nome da música varia de acordo com a região que ela foi lançada. A gente vai então ouvir a oficial americana. E por coincidência, hoje eu estava vendo no Facebook, uma amiga minha e da Daniela também, que estava aqui na live agora, estava tocando ela no piano e cantando, uma versão muito legal. Então a gente vai curtir agora Faith No More com Easy. But I just can't stand the pain. Girl, I'm leaving you tomorrow. Seems to me, girl, you know I've done all I can. You see a big store on the borrow. Yeah. Why I'm easy. I'm easy like Sunday morning. Yeah, yeah. It's why I'm easy. Yeah. I'm easy like Sunday morning. Aí até os últimos acordes, Faith No More com Easy aqui na Neo Rock Zone. São 8 horas 26 minutos e a gente está aqui com o especial de covers na Neo Rock Zone. Hoje só tocando covers de todas as bandas aí que gravam músicas de outras bandas e outros artistas. Legal? Agora a gente vai com uma música lançada em 1976 pelo Kiss no álbum Destroyer. Ela foi lançada como o primeiro single desse álbum e fez muito sucesso, alcançando o número 1 no Canadá em maio de 76. Em abril de 2004, foi lançado o álbum Spin the Bottle, an All-Star Tribute to the Kiss. E essa inesquecível banda inglesa, formada em 75, gravou uma versão sensacional que ficou, acho que, tão boa quanto do Kiss. Então a gente vai ouvir agora Motorhead com Shout It Out Loud. We'll be right back. Zone, your online radio station. Pessoal, que versão espetacular dessa música do Kiss. Leme que o Mister cantava demais, tocava demais e a banda era espetacular. É uma pena que ele se foi e a banda também, infelizmente. É isso aí, mas vamos continuar o programa aqui. Agora a gente vai com uma música lançada em 1971 no álbum Who's Next, da grande banda inglesa The Who. Ela foi escrita por Pete Townshend e era para ser o fechamento do projeto Lifehouse, que era uma ópera rock de ficção científica. O projeto foi abandonado, mas as músicas entraram no álbum Who's Next. A letra criticava a revolução e o poder. A nossa versão vem de um dos maiores shows ao vivo dessa banda de hard rock de Pasadena, na Califórnia. O álbum DVD desse show foi gravado em duas noites em Fresno, na Califórnia, dia 14 e 15 de maio de 1992. E a nossa música é a número 9 do disco 2. A gente vai curtir então Van Halen com Won't Get Fooled Again ao vivo. Here's a tribute to the Who. Bound for the moon. Aí, grande Van Halen com Won't Get Fool Again do The Who aqui na Neo Rock Zone. São 8 horas 38 minutos e a gente está com o programa especial de covers hoje, dia 7 de junho. Estamos aí a uma semana da Copa do Mundo. Quem gosta de futebol, é o mês perfeito. E eu gosto muito, então a gente vai curtir muito futebol nesse próximo mês. Mas agora é rock and roll. Vamos ver quem está aqui na live. Vamos dar um alô pro pessoal na live. A Sheila, a Daniela Malanga voltou. Tava falando, Daniela, que por coincidência eu toquei Faith No More Easy e a Flávia tava tocando no Facebook. Achei muito legal a versão dela, ela tocando e cantando piano, muito legal mesmo. E aí tocamos aqui, Easy já tava no setlist, foi coincidência. Legal, vamos lá, pessoal. Então, obrigado para quem tá ouvindo aí pela live, no rádio também. E vamos continuar o programa. Essa música foi escrita em 1956 por Bo Diddley, que é um dos pioneiros do rock and roll. É um dos seus mais populares e duradouros trabalhos. Alguns dos artistas que gravaram essa música são Ronnie Hawkins, George Thorogood, Tom Rush e Quicksilver Messenger Service. Mas a nossa versão de hoje vem de uma banda americana formada em 64 em Michigan. Essa versão foi gravada em 66, 10 anos após o original. A gente vai curtir então The Woolies com Who Do You Love? Do You Love? Essa eu fui buscar no fundo do baú, hein? 1966, aqui no especial de covers da Neo Rock Zone. E agora a gente vai curtir uma música que foi gravada em 87 no álbum de estreia do Guns N' Roses, Appetite for Destruction. Ela foi lançada em agosto de 88 como o terceiro single do álbum e foi criada durante uma jam session na casa da banda na Sunset Strip. Axel ouviu do seu quarto que o pessoal estava criando e escreveu a letra, que ficou pronta no dia seguinte. Essa versão de hoje foi gravada em 99, portanto aí 12 anos depois, por essa americana nascida em 62 e muito mais conhecida por seu trabalho no pop e no country. Ela tem 9 Grammys na carreira e fez um trabalho muito legal com essa música. Vamos ver se vocês vão curtir aí. A gente vai ouvir então Sheryl Crow com Sweet Child O' Mine. Takes me away to that special place. Neo Rock Zone, your online radio station. Aí essa foi Sheryl Crow com Sweet Child O' Mine, uma versão mais intimista, né? Mais acústica da música, mas uma versão diferente, mas muito legal também. E agora eu queria convidar vocês para acessar o site do nosso parceiro, que é o Big Rock and Roll. O site é o www.bigrockandroll.com. Lá você encontra notícias do rock, lá você encontra promoções, lá você encontra resenhas de shows, lá você encontra tudo sobre o rock and roll. E além disso, a rádio Big Rock and Roll, que fica no ar 24 horas por dia tocando clássicos do rock de ontem, de hoje e de todos os tempos, além do rock nacional também. Certo? Então acessem www.bigrockandroll.com e curtam tudo sobre o rock. Certo? É o nosso parceiro que está sempre com a gente. A Juliana está ouvindo aí, está na live, ela sempre curte também. Muito obrigado, valeu e vamos continuar o programa. Agora a gente vai com uma música escrita por Tim Harding em 1967 para seu álbum chamado Tim Harding 2. Ele tocou essa e Misty Roses em Woodstock em 69. Alguns dos artistas que também gravaram essa música foram Bobby Darin, Joan Baez, The Four Tops, um dueto de Johnny Cash e June Carter e Bob Seger. Mas o cara que gravou essa versão dispensa maiores apresentações. Vocalista e principal letrista do Led Zeppelin, está no topo de várias listas como melhor vocalista de rock de todos os tempos. A gente vai então com Robert Plant, If I Were a Carpenter. You were a lady, would you marry me anyway? Would you have my baby? If a tinker were my trade, would you still find me carrying pots I made fall behind? Save my love through sorrow. I give you my only grace. Give me your tomorrow. If I work my hands in wood, oh, would you still love me? Answer me, babe. Yes, I would. My train at a mill wheel grinding. Would you miss your color box? Oh, the soft you shining. Save my love through loneliness. Save my love through sorrow. I give you my only. Come give me your tomorrow. Robert Plant nessa música, numa versão nova da música de 67, If I Were a Carpenter. Grande som, grande voz, inesquecível, legal. Agora a gente vai com mais uma do mestre Bob Dylan. Essa foi escrita e lançada em 73 para o filme Pat Garrett and Billy the Kid, onde ele mesmo tocou e cantou. Ela foi lançada como single e alcançou o número 12 na parada Hot 100 da Billboard. Em 75, uma versão com arranjo de reggae, com ninguém menos que Eric Clapton na guitarra, também foi lançada. Mas a nossa versão vem de uma banda formada em Los Angeles em 85. E que já tocou muitas vezes aqui na Neo Rock Zone e hoje também já teve música deles. Eles introduziram esse cover nas suas apresentações ao vivo a partir de 87. Em 90 gravaram uma versão de estúdio para o filme Days of Thunder com o Tom Cruise e mais uma em 91 para o álbum ao vivo Use Your Illusion. A gente vai curtir então Guns N' Roses com Knocking on Heaven's Door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Aí, Guns N' Roses com Knocking on Heaven's Door, do grande Bob Dylan. Aí, para a penúltima música de hoje, a gente está chegando aí às 8 horas e 58 minutos no nosso especial de covers aqui na Neo Rock Zone. E agora a gente vai curtir a última música da noite. Ela é um pouco mais longa, mas é muito especial. Ela vem dos Garotos de Liverpool. Ela foi escrita por Lennon e McCartney, foi lançada em 67 no álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. E tinha Ringo Starr nos vocais. A versão que a gente vai ouvir veio no ano seguinte, quando foi rearranjada com uma introdução maior, com bateria de B.J. Wilson, guitarra de Jimmy Page e um órgão de Tommy Eyre. O nosso vocalista tocou em Woodstock em 69 e essa música acabou virando o tema do festival. Muitas versões foram lançadas com o decorrer dos anos, valendo mencionar um dueto entre George Michael e Elton John. Ela ficou muito marcada também como tema de abertura da série The Wonder Years, e no Brasil chamava Anos Incríveis. O pessoal já deve ter matado qual é. Mas a gente vai ouvir a versão de hoje então, com Joe Cocker, With a Little Help from My Friends. We'll be right back. some more love. We'll be right back. todos os 9 minutos e 20 segundos dessa obra-prima dos Beatles, na voz de Joe Cocker, para fechar o programa de hoje, que foi o especial Covers aqui na Neo Rock Zone. Hoje, dia 7 de junho, a gente passou do horário, mas por esse clássico aí vale muito a pena. Queria agradecer a todo mundo que ouviu aí pelo aplicativo, no navegador, e que também esteve aqui na live do Facebook. Agradecer a todo mundo. Na semana que vem a gente tem mais um programa. Aí durante a Copa não teremos programas. E voltamos então depois de um mês. Na semana que vem tem. Depois a gente para durante o mês da Copa e voltamos depois. Tá certo? Queria agradecer a todo mundo. Um abraço e até a semana que vem. Valeu! Neo Rock Zone, your online radio station.